Uma boa noite a todos. Nós temos feito uma semana de oração sobre cristianismo prático. E hoje nós vamos falar de modéstia, decência e bom senso. E alguns, ao ouvirem essas palavras, já sabem que eu vou tratar de algumas questões exteriores, em relação às nossas roupas, a como se portar na igreja, fora da igreja, em algumas ocasiões. E para isso vamos começar abrindo a Bíblia, Salmo 66. Poucos livros da Bíblia são mais amados, lidos e conhecidos como o livro dos Salmos, né? Até pessoas que pouco conhecem da Bíblia conhecem alguns dos Salmos, Salmo 91, Salmo 23. Mas é bom também a gente expandir o nosso vocabulário dos Salmos, né? E hoje nós vamos ler um Salmo diferente, o Salmo 66. Nós vamos ler os versos 1 a 5 e depois 16 a 20. Aclamai a Deus, toda a terra. Salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder. A ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. E a partir do verso 16, vinde, ouvi, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que ele tem feito pela minha alma. A ele chamei com a boca e com a língua o exaltei. Se eu, no coração, contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus que não rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. O salmista, inicialmente, ele direciona o nosso louvor, o nosso pensamento a Deus e às obras de Deus. Ele diz assim, as obras de Deus são grandes, são maravilhosas, são admiráveis, são tremendas. E quando a gente contempla a grandeza e glória de Deus, o que é o ser humano? Pequenininho, zero à esquerda, nada. Mas quando a gente se esquece de Deus, tudo que a gente conhece é a humanidade. E agora nós começamos a colocar as pessoas no lugar de Deus, que é, aliás, o cumprimento da tentação de Satanás. E sereis como Deus. E agora o ser humano tira o foco de Deus e começa a contemplar a vaidade. E agora, em nome de satisfazer essa vaidade, a humanidade rompe a ligação com Deus. Lembra do que o texto diz? Se eu tivesse contemplado a vaidade, o Senhor não ouviria a minha oração. E o livro de Tiago vai explicar a gente por quê. Tiago 4,3 diz assim, pedi e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes nos vossos prazeres. Então, quando a gente coloca o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho, os nossos objetivos, a nossa aparência, acima daquilo que é santo, justo, bom, correto, verdadeiro, a nossa relação com Deus ela é rompida. E agora, nós precisamos entender algumas verdades que estão contidas dentro dessa estrutura que nos diz a palavra de Deus. A vaidade, ela é uma realidade do coração, da mente. E ela envolve cobiça, orgulho, aparência. E através da aparência nós damos juízo de valor sobre as pessoas. Quem está bem vestido tem mais valor do que quem não está. E essa é a vida natural dos seres humanos. Os seres humanos vivem, trabalham, lutam bastante para poder se vestir melhor do que os outros, aparentar ser uma pessoa distinta e não se apresentar, entre aspas, de qualquer forma. E dentro dessa questão, existem aspectos positivos e existem aspectos negativos. Ninguém deve se apresentar de qualquer maneira em nenhuma situação. Nós não devemos pregar que Deus aceita as pessoas como são, então vamos andar por aí maltrapilhos, mal cheirosos, com roupas rasgadas, com roupas sujas. Não é esse o ponto. Agora, nós também não podemos tropeçar no óbvio e pensar que quem usa uma roupa bonita, cara e limpa tem mais valor de caráter diante de Deus do que um que talvez se vista de uma forma diferente. Tirando que dentro da questão da aparência, as pessoas diferem em relação aos gostos daquilo que elas acham que é correto, acham que não é correto, ou acham que é bonito e acham que não é bonito. Então, o ser humano nunca é o padrão último, mas o padrão é a palavra de Deus. Portanto, é sobre esta base que nós devemos analisar a questão da modéstia cristã. Lembra que a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então a boca é uma realidade externa que mostra quem eu sou por dentro. Em certo sentido, a roupa também é assim. As roupas inúmeras que existem no mundo, elas são representantes de certo tipo de pensamentos, de filosofias. E ao você olhar para a roupa de uma pessoa, você pode dizer algumas coisas sobre elas. Claro que essas coisas são superficiais e elas não atingem a alma profundamente. Mas elas revelam alguma coisa. Por exemplo, se você vê um jovem com uma calça jeans rasgada, um tênis velho e uma camiseta preta com uma caveira, isso alguma coisa te diz a respeito dele, certo? Que é algum tipo de gosto musical, algum tipo de inclinação para rebeldia. Possivelmente essa pessoa não vai ser muito idosa, ela vai ser aí de 40 anos para baixo, que geralmente é jovem que se veste assim. Então, a roupa ela vai dizer essas características para a gente. Agora, em certo sentido, isso começa a ficar complicado. Porque se você vê um homem de terno e gravata, o que, que você vê? Eu vou dar duas respostas, mas existem muito mais respostas. Mas você pode ver um político corrupto, um safado, um ladrão, ou você pode ver um pastor fiel na causa de Deus. Então vocês compreendem que a roupa ela diz alguma coisa, mas ela não diz tudo. Agora a gente precisa entender como nos portar diante dessa situação. A roupa ela tem várias funções dentro da Bíblia. E uma delas é fazer distinção social. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 41, versos 41 a 43. José foi um homem vendido como escravo para os egípcios, e por causa da sua fidelidade e do fato de que Deus abençoava a obra que ele realizava, nem que fosse a obra mais humilde, José começou a ser percebido como uma pessoa diferente. E ele foi galgando postos de confiança dentro ali na casa de Potifar. Depois, quando ele foi preso na prisão, e em certo momento, quando o Egito precisou de um homem de confiança, um homem sábio, buscou esse homem em José. E como é que José foi tratado nessa situação? Gênesis 41, a partir do verso 41, nos diz assim: disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao segundo carro e clamavam diante dele: inclinai-vos. Deste modo constituiu-o sobre toda a terra do Egito. Quando José foi exaltado para a posição a qual Deus o chamou para governar o Egito, para se preparar para os tempos das vacas magras, que certamente viriam, ele foi o quê? Foi colocado um anel, o próprio anel de Faraó, e lhe foram dadas vestes de linho. Certamente essas vestes, elas não eram as vestes comuns das pessoas. E assim José teve distinção social. Da mesma forma, as roupas, elas servem para distinguir socialmente quem é quem. Quem tem mais dinheiro, quem tem menos. Quem, de acordo com o padrão de valor que tem para gastar com roupa, gasta com uma roupa mais sensual, menos sensual, mais comportada, menos comportada, mais colorida, menos colorida. E isso vai revelando algo sobre a posição social da pessoa, também sobre a sua personalidade, sobre o seu caráter, sobre as suas escolhas e inclinações na vida. A outra função é Êxodo 28, versos 40 e 41, no qual é a função sacerdotal. Os sacerdotes no templo, eles não usavam qualquer roupa, e aqui está um princípio através do qual nós entendemos que nós nos colocamos diante de Deus, não com qualquer roupa. Claro que nós temos que ter cuidado na hora de aplicar isso. O que é uma roupa comum? O que é uma roupa distintiva? O que é uma roupa aceitável a Deus? O que não é? Nós vamos pensar em quais sejam padrões bíblicos para isso hoje. Mas olha que interessante. Êxodo 28, verso 40 e 41 diz assim: para os filhos de Arão farás túnicas e cintos e tiaras. Falos-á para glória e ornamento. E com isso vestirás Arão, teu irmão, bem como seus filhos, e ungirás e consagrarás e santificarás para que me oficiem como sacerdotes. Deus escolheu até mesmo a roupa que o sacerdote deveria usar para representar a Cristo. Por mais que a roupa não diz tudo sobre o nosso caráter, ela tem que dizer que nós temos um caráter íntegro, limpo, reto, que faz o melhor para Deus, ainda que seja simples. Não precisa ser custoso. Muito pelo contrário, existem princípios bíblicos que dizem que a nossa roupa não deve ser custosa, onerosa. Certo? Então vamos para frente. Além disso, a roupa, ela é uma necessidade. Certa vez, Jesus, no Sermão da Montanha, ele falou assim: não seja como os gentios, se preocupando, não andeis ansiosos com o que há vez de vestir, com o que há vez de comer, porque o Deus, o vosso Pai, sabe que de todas essas coisas vocês têm necessidade. A roupa, ela é uma necessidade, e Deus sabe disso, porém, ela não é algo de suprema importância. Dentro desse contexto é que Jesus diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não é buscar em primeiro lugar um bom vestido ou um bom terno para representar bem o caráter de Deus. Primeiro o interior. Lava primeiro o interior do copo e depois ele estará limpo exteriormente. Agora, interessante que a roupa, ela pode ter uma, ela tem essa compreensão literal, é uma roupa de fato, mas ela também tem uma dimensão metafórica. E abre lá a sua Bíblia no livro dos Salmos, no Salmo 132, e ali existe uma roupa que eu acho que vocês vão querer vesti-la. Pelo menos eu espero que assim seja. Um cântico de romagem, os louvores de Israel. E o verso 16 desse Salmo nos diz o seguinte: vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os fiéis. Qual que é a roupa que a gente deve almejar, que a gente deve vestir? A salvação. É uma compreensão metafórica daquilo que é externo, com o qual nós nos vestimos e com o qual nós nos apresentamos diante do mundo. Vestes de salvação. Por um outro lado, o livro de Ezequiel, capítulo 7, verso 27, ele diz assim, olha: o rei se lamentará e o príncipe se vestirá de horror, e as mãos do povo da terra tremerão de medo. Segundo o seu caminho lhes farei, e com os seus próprios juízos os julgarei, e saberão que eu sou o Senhor. Olha que interessante, os príncipes se vestem de horror. Essa também é uma imagem metafórica para dizer o estado da alma. É esse o vestido que mais importa. Agora, em toda essa questão, existe uma discussão já antiga e uma aplicação já também bastante conhecida de um texto bíblico, e eu vou dizer para vocês no seguinte sentido no qual esse texto é aplicado. A Bíblia diz assim, olha: a mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar a mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominação ao Senhor teu Deus. E depois lá em Apocalipse 21:8, está descrito que os abomináveis não entrarão no reino de Deus. Todo mundo já ouviu esse argumento, todo mundo conhece essa aplicação. Então, o homem não usa roupa de mulher, a mulher não usa roupa de homem, e quem faz isso é a abominação, e os abomináveis não entram no céu. Bom, tal argumento, ele foi muito usado para pregar a santificação da saia para a mulher e a condenação divina contra o uso da calça comprida, certo? Acho que todos nós estamos bem familiarizados com essa discussão. Entretanto, vamos parar para pensar com seriedade. Existem calças femininas e existem calças masculinas. E se eu disser para você que existe saia masculina, você acredita? Claro, vocês conhecem bem o exemplo da Escócia. Existem saias masculinas que ali eles usam, aquilo não fere em nenhum momento o princípio dentro da cultura deles. Então existe saia masculina e existe saia feminina também. Essa aplicação da santificação da saia, em contraste com a condenação da calça em relação à mulher, ela é complicada. Sabe por que ela é complicada? Porque, vamos trocar de exemplo e vai ficar um pouco mais claro. Meia é roupa de homem ou de mulher? Dos dois. Quer dizer que pode ter uma roupa dos dois. Porque se fosse só de homem, mulher não podia usar meia. Se fosse só de mulher, mulher também, né? Homem também não podia usar meia. Mas cuidado com a aplicação do princípio. Olha, roupa de mulher é roupa de homem. Em algum, por exemplo, hoje no Brasil, se eu vestir uma saia, eu estou em pecado? Claro. Aqui no Brasil não tem essa cultura, roupa de mulher, um opróbrio contra Deus, uma abominação. Concordo. Em uma cultura diferente, isso pode ser aceitável. Aliás, possivelmente na cultura bíblica, eles não faziam divisão do pano. Era um grande vestidão que eles usavam. Hoje poderia ser considerado roupa de mulher. Eram os próprios homens que usavam. Então, essas questões têm que ser aplicadas de acordo com contextos e tempos específicos. Senão a gente vai acabar usando a palavra de Deus de forma má, dizendo o que Deus não disse, e a Bíblia invoca condenação contra quem faz isso. Poderia dar outros exemplos? Camiseta. Quem que pode usar camiseta? É homem ou mulher? Camisa. Existe camisa de mulher, existe camisa de homem. Certo? Então, tomar cuidado com a aplicação desses princípios como se fosse Deus falando. Deus não falou, não use calça, ou não use saia, ou use um, ou use o outro. Deus nos deu princípios. E esses princípios estão contidos nos seguintes termos: modéstia, decência e bom senso. Você conhece alguma roupa que chama modéstia? Qual é a parte da roupa que chama decência ou bom senso? Você não conhece nenhuma peça de roupa com esse nome. Então, dentro desse contexto, vamos lá abrir a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2, que é um dos textos mais importantes a respeito desse tema que nós estamos tratando hoje. Versos 8 a 10 e depois o verso 15. Esse é um dos muitos textos do Novo Testamento a esse respeito, que coloca o foco da nossa espiritualidade ou do nosso valor para Deus, não no que é exterior, mas no que está mais profundo. E ele diz assim a partir do verso 8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e com bom senso, e não com cabeleira frisada, com ouro, pérolas ou vestido dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. E o verso 15. Todavia a mulher será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer na fé e amor e santificação com bom senso. Bom, na Bíblia, a modéstia pode significar simplicidade, praticidade, não ostentação, e às vezes ela se refere à roupa, é um traje modesto, é um traje decente, mas ela também pode se referir ao caráter de uma pessoa. A Bíblia diz assim, olha, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Então, vamos desmistificar algumas coisas aqui. Se prega muito de modéstia cristã, direcionado somente para as mulheres. E agora eu começo a perceber que existe uma outra agenda por detrás da pregação da modéstia, que é a questão da sexualidade. E olha só, sensualidade não se resolve com roupa. Sabe por quê? Vamos pensar em alguém fiel na questão sexual. Alguém que compreende o ideal de Deus e não se corrompe. Vamos pensar no exemplo de José do Egito, que nós citamos logo ali. O que a mulher de Potifar fez com ele? Se insinuou para ele, ela própria arrancou as roupas dele, o que ele foi que ele fez? Saiu correndo. É muito possível que ela estivesse vestida de forma sensual, mas ele não se deixou corromper por causa disso. Por outro lado, pensa no mundo islâmico. O mundo islâmico prega um pouco essa questão da modéstia, e sabe como é que eles vestem as mulheres em alguns lugares? É, parece um saco de lixo preto, né? Inteiro, assim. Só mostra os olhos para ela não bater a cara na parede, né? E ainda tem uns que ainda tem um véuzinho lá com um negocinho para enxergar um pouco, enxerga tudo meio ruim. Agora, no mundo islâmico, existe uma alta incidência de estupro. Então, peraí, o camarada vê uma mulher andando com aquela roupa, que não dá para enxergar nada, você não enxerga o pé, você não enxerga a mão, você não enxerga nada. E o que eles fazem? Eles estupram as mulheres. Então, a questão da sexualidade, você não resolve ela colocando um saco preto em cima da pessoa inteira. E não é porque as mulheres usam roupas mais provocantes ou menos que isso obrigatoriamente leva os outros a pecar. Mas espera aí que nós temos muito a dizer sobre isso ainda. Bom, modéstia é uma coisa que é um reflexo do caráter. É uma experiência com Deus. E inclusive na própria Bíblia nós temos imagens de veste como uma experiência com Deus. O sumo sacerdote Josué estava diante de Deus com vestes sujas. O que Jesus manda fazer? Tirai as vestes sujas e coloque vestes limpas. É o que Jesus faz por nós espiritualmente. Tira o pecado, tira a mentira, tira a vaidade, tira o orgulho e nos dá vestes limpas. Essa é a imagem da justificação, representada pelas roupas. Assim também, a Bíblia aponta para as vestes como símbolo da justiça prática, porque os atos de justiça dos santos são o linho finíssimo com o qual Jerusalém se veste. Apocalipse 19, verso 8. Portanto, irmãos, nós temos que entender essas questões. A mulher, ela é massacrada com essa ideia da modéstia cristã. E muitas vezes a gente não lembra de questionar os próprios homens. Será que terno e gravata é uma vestidura modesta? Eu não estou querendo dizer isso para questionar e dizer que não é. Mas às vezes é bom a gente parar para pensar, certo? Se bate muito na tecla, a mulher tem que ser modesta, mas espera aí. O homem também. E se o problema da roupa da mulher é excitar a sensualidade do homem, essa questão tem que ser tratada dentro do seu próprio prisma específico. E nós temos que ser educados sexualmente em relação ao que isso significa, por que se guardar, por que não se entregar para todo mundo, por que não fazer alguma coisa que signifique transgressão da vontade de Deus. Dentro dos seus próprios termos. Certo? A outra palavra que descreve qual deve ser o princípio por trás da escolha das roupas é a decência. Decência deve ser também a atitude do culto espiritual. Lembra 1 Coríntios 14, 10? Que tudo seja feito com ordem e decência. A decência, ela é uma característica profundamente espiritual de quem está comprometido com Deus. E isso deve se refletir na sua forma de vestir. Por fim, o bom senso, que significa inteligência. Nós temos que ter inteligência em colocar as nossas roupas com compreensão social e com compreensão espiritual. Existem coisas que na sociedade é super permitido, certos tipos de decotes, certos tipos de fendas nas pernas, que não chegam a ser o cúmulo do escândalo, mas que muitas vezes espiritualmente a gente sabe que excitam a sensualidade, e esse não deve ser o caminho. Sensualidade é algo guardado para um momento específico, para aquele a quem você ama, para aquele a quem te ama. E não para ser esbanjado para os homens da rua. Eu espero que vocês concordem comigo. Agora, o fim dessa conversa toda é o quê? O que, que é aceitável? O que, que não é? O que, que escandaliza? O que, que não escandaliza? E nós temos que entender isso em contextos diferentes. E aqui está o bom senso. Bom senso é algo que todo mundo pensa que tem e acha que o outro não tem. Porque é muito difícil alguém dizer assim, olha, eu não sou equilibrado, eu não tenho bom senso. É muito difícil alguém admitir isso. A gente sempre pensa, poxa, aquela moça com aquela roupa não tem bom senso. Mas eu com o meu terno de R$1.000, que eu poderia ter gastado menos nele, aí eu penso que eu tenho bom senso. Porque eu tenho que fazer o meu melhor para Deus. Vocês entendem como de que vai chegando a argumentação? Eu sempre culpo o outro está errado, eu condeno o outro por causa da roupa dele. E não consigo perceber o meu próprio erro. E claro que pode ser o erro de gastar demais com a roupa, mas pode ser o erro de gastar de menos. Vocês têm que tentar aplicar esses princípios para a própria vida de vocês. Como é que você escolhe a tua roupa? Como é que você gasta R$50 em roupa, R$100, R$1.000, R$10.000? O que, que você faz? Quais são os princípios? Vamos gastar também tudo baratinho e ter roupas de má qualidade, de má aparência? Também não é o caminho. Vamos também gastar e estar nos padrões das maiores modas, gastando R$1.000 em um terno, R$2.000 em um terno, talvez eu acho que esse também não seja o caminho. Bom senso, equilíbrio, é o que prega a palavra de Deus. E na questão daquilo que não é explicitamente claro nas Escrituras, a Bíblia tem alguns princípios. Cada um tenha uma opinião bem formada na sua própria mente. Romanos 14, verso 5. Agora, para que você tenha uma boa opinião formada, você tem que pensar sobre o assunto. Você tem que tomar tempo para estudar a Bíblia. E eu estou passando alguns poucos versos aqui para vocês. Existem muitos mais falando de joias, vamos falar daqui a pouquinho também, falando de vestes. E você precisa aprender e se olhar no espelho. Por que, que eu visto a roupa que eu visto? Por que, que eu acho bonito essa roupa e não aquela? E talvez descobrir em você coisas que a Bíblia condena, que sejam vaidade, que sejam orgulho, que seja querer parecer melhor do que os outros. E você tem que encarar isso e entender que Jesus morreu por você por causa disso. Por causa de um pecado fútil como o pecado da vaidade, Cristo pagou um preço muito caro. E eu acho que a gente não pode brincar com essa vaidade. Lembra do Salmo 66? Se eu tivesse contemplado a vaidade, o Senhor não ouviria a minha oração. Eu acho que tudo que a gente não quer aqui é que Deus não ouça a nossa oração. Agora, a Bíblia também apresenta um outro princípio. Não queira impor a sua vontade sobre o outro naquilo que não está explicitamente claro na Bíblia. Romanos 14, verso 22. Em meio a essa discussão toda, a gente fica com a impressão de que não existe verdade. Cada um pensa o que é bom senso, o que é modéstia e o que é decência, e cada um escolhe e cada um cuida de si. Essa é uma questão um pouco complicada. Nós temos que entender que a verdade ela é absoluta dentro dos seus contextos relativos. Pode ser absolutamente verdade que eu saia aqui e estaria cometendo um pecado. E é absolutamente verdade que eu na Escócia, no ambiente propício, não estaria em pecado usando uma saia. E isso tem que ser entendido com inteligência, com bom senso. Os escoceses não podem impor sobre mim eu usar uma saia aqui, e eu não posso impor sobre eles que eles estão em pecado usando a saia deles lá. Vocês conseguem entender isso? E se a gente entender isso, a gente vai tratar essa questão com um pouco mais de maturidade. Sem tanta condenação, porque, se eu não me engano, praticar o cristianismo é praticar a vontade daquele que disse: não julgais para não ser julgado. Eu acho que isso que é praticar o cristianismo. E a gente se machuca muito dentro da igreja por causa dessas questões de roupa, irmãos. Sinceramente, eu não sei se vocês têm problema com isso aqui. Mas tem muita gente que tem que ficar medindo o tamanho de saia, se é pra cá, se é pra lá, se pode cantar, se não pode cantar. Eu creio, irmãos, que existe um consenso coletivo que deve ser respeitado. Se de repente uma saia, uma blusa, ou de repente até uma roupa de um homem possa escandalizar a igreja, eu creio que não é o melhor que essa pessoa se apresente para pregar ou para cantar. Eu creio nisso. Agora, daí a condenar essa pessoa como uma pessoa imoral, como uma pessoa perdida, como uma pessoa que não ama a Deus, eu acho que é um passo um pouco longe demais, que não cabe a gente definir. Eu entendo isso e eu gostaria que vocês também entendessem. Toda essa discussão também, ela naturalmente, ela vai trazer a questão dos adornos. O fato é o seguinte: existem muitos cristãos, alguns poucos adventistas, mas a maioria não adventistas, no qual o uso de joias é uma coisa normal, certo? São pessoas que vão para os seus cultos, louvam a Deus, dão dízimo, fazem trabalho missionário, pregam, normal, certo? Agora, dentro da igreja adventista, essa é uma questão sensível. Nós, estudando a Bíblia, percebemos que em muitos momentos Deus ordenou que fossem tiradas as joias do povo, porque o povo estava em uma condição de infidelidade contra Deus e querendo ficar bonitos e bonitas. E existem textos pesadíssimos na palavra de Deus contra isso. Se você quiser um para você ler em casa, Isaías capítulo 3, dá uma lidinha lá depois. Você vai ver o quanto é pesada a repreensão de Deus contra as pessoas que estão muito preocupadas em estarem bonitas externamente, enquanto vivem uma vida onde não há amor, onde não há fé, onde não há obediência. E é disso que nós devemos escapar se nós queremos praticar o cristianismo. Assim, nós devemos agradecer a Deus pela sua palavra, que nos pede bom senso e nos dá condições de entender o que é esse bom senso. Nós nos vestimos movidos por Deus para honrar o nome dele, para dar um bom testemunho para ele, para que as pessoas vejam algo diferente em nós? Diferente que não seja ridículo e nem que não seja escandaloso? Ou a gente está mais preocupado em aparentar diante dos outros que somos bonitos, que somos bonitas, que somos melhores do que os outros, os distintos em relação a isso? E cada um tem que julgar as suas próprias intenções. A Bíblia, ela coloca essas imagens negativas do adorno, eu acho que a gente tem que levar elas muito a sério e ser fiel e abandonar isso por Deus, se é isso que Deus fala no nosso coração pela sua palavra. Mas a própria Bíblia traz imagens em que Deus vai coroar os salvos de uma coroa de glória. Pode ser vista como, entre aspas, uma joia, mas não é uma joia que representa a vaidade humana. É uma joia que representa a vitória contra o pecado. Eu acho que essa joia vocês podem querer almejar usar. Mas ela não é aparente aqui no mundo. Todo mundo aqui pode estar com joia ou sem joia, a gente não sabe quem é o caráter de cada um, mas aquele último dia vai revelar qual é o caráter de cada um. E é isso que importa na prática do cristianismo. Praticar o cristianismo é ter Cristo no coração. E esse Cristo que está no coração, ele quer se manifestar no nosso exterior. Modéstia, bom senso e decência. Porque ele é modesto. Sendo todo poderoso, se fez manso e humilde de coração. Ele tem bom senso, poderia atrair os homens com grande pompa e beleza. Olha a beleza que ele colocou no universo. Mas ele se apresentou de forma simples, como um deles. Jesus não chamava atenção por suas vestes, nem por serem ridículas, nem por serem extravagantes. E se a gente andar por esse caminho, não tropeçaremos jamais. Assim, irmãos, é que esses princípios devem guiar as nossas escolhas. E não simplesmente ficar com essa briga de quantos palmos acima ou abaixo do joelho pode ser a saia. Definir isso é muito mais fácil do que pedir para as pessoas serem decentes na sua alma. Porque a gente pode colocar todo mundo de burca e ser todo mundo indecente no coração. E aí, do que adiantou a nossa burca? Claro também que nós não podemos usar esse argumento para liberar a sensualidade, todo mundo de decote, todo mundo com roupas, entre aspas, indecentes, em nome de que Deus vê o coração e está tudo bem. Nenhuma coisa, nem outra. Nós precisamos testemunhar de Deus, não em regras frias. Vou colocar aqui uma diretriz aqui na igreja. Não pode calça, só pode sair assim, dessa cor e tal, e tal, e tal, e tal. Isso não alcançar o seu coração de forma que você entenda por que não usar uma saia assim, por que não usar um decote assim, por que não usar um terno assim, por que não usar uma combinação de gravata com terno assim, que às vezes fica ridículo, fica feio. Mas não é porque alguém colocou numa parede uma regra, é porque Deus nos dá bom senso e inteligência para que a gente testemunhe dele. Vocês conseguem entender? Essa tarefa da gente legislar sobre a modéstia cristã, ela não é fácil. E nesse ponto nós não devemos lançar a nossa visão sobre o outro. Nós podemos e devemos ajudar aqueles que nós pensamos que têm dificuldade nessa área a fazê-los questionar. Por que eles têm que usar esse tipo de roupa, esse tipo de cabelo, esse tipo de adorno? Ah, porque eles ficam mais bonitos. Tudo bem, eu posso até concordar que eles fiquem mais bonitos. Mas o que significa ser bonito, gente? Pelo amor de Deus, respondam para vocês mesmos o que significa ser bonito. Por que você quer ser bonito? Porque aquele que pôde escolher, ele se fez simples, não bonito. Nele não havia aparência que nos agradasse. É o que diz Isaías 53. E você vai dizer que ele é feio? Ele é o ser mais lindo do universo. Diante dele, os anjos sem pecado se ajoelham e adoram. E nós, com a nossa grande beleza, queremos chegar aonde? Essa não é uma mensagem fácil de ser pregada. Viver a modéstia cristã é uma atitude de alma que se manifesta no exterior. E cada um aprendendo de Deus, da sua palavra, dos seus princípios, questionando com inteligência, com bom senso, vivendo em decência, uma vida simples e modesta, no coração e no exterior. Você deseja essa vida para você? Parece ser uma vida com menos angústia e aflição do que essa vida de eu ter que estar sempre nos trinques, para que a sociedade me veja, para que a igreja me veja. Vira uma paranoia que ninguém mais tem valor pelo que é, só tem valor pelo que aparenta. E eu acho que esse não é o caminho. Não andem por ele. Deus nos deu uma mensagem bonita, uma mensagem importante, uma mensagem que talvez não esclareceu tudo que a gente gostaria que esclarecesse. Nós gostamos de regrinhas mais fixas do que modéstia, bom senso. Mas Deus vos esclarecerá naquilo que vocês têm errado. Na alma e fora da alma, no que vocês aparentam, naquilo que vocês querem, naquilo que vocês estão testemunhando de Cristo. E o meu desejo e a minha oração é que vocês tomem um compromisso com Deus de serem fiéis diante das provas, para que a modéstia já não seja mais tão modesta, para que o bom senso faça concessões à vaidade, e assim vão se impedir as tuas orações, e assim vão te impedir o teu caráter de crescer na simplicidade da glória de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te esclareça. E que ao você ajudar outras pessoas, que ajude com salvação e não com condenação. Vamos nos levantar e vamos terminar essa palavra com oração. Papai do céu maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos pelos princípios da tua palavra, Pai. Obrigado porque a modéstia, a decência, o bom senso, eles estão disponíveis a nós. E o Espírito Santo deseja colocar no nosso coração a compreensão do que eles significam no mundo em que nós vivemos, Pai. Nós não queremos testemunhar mal de Ti, sermos relaxados, sermos relapsos, andarmos de qualquer forma denegrindo o Teu caráter. Mas também não queremos ser escravos das modas, da aparência, da sensualidade, da vaidade desse mundo, Pai. Nós queremos ser uma igreja santa, Pai, sem ruga, sem mancha, sem mácula. E para isso, que o Senhor santifique a nossa vida em relação à modéstia cristã, Pai. Que o Senhor tire de nós aquilo que o Senhor não deseja em nós. Que o Senhor também, Pai, nos faça simples e contentes em ser simples, Pai. Nós não precisamos do aplauso do mundo, mas nós precisamos da Tua presença, Pai. Presença que perdoe o nosso pecado, que transforme o nosso coração, que nos livre de toda maldade, malícia e vaidade, e que escreva a lei do amor no íntimo da nossa alma. E que assim, Pai, sejamos fiéis e felizes na Tua presença, desde agora e para todo sempre, em nome de Jesus.